302, copia. Hoje é uma boa, o gol 8 no meio, assim, da Del, passando 1-0. Gol no 8, no meio, bom dia, identifique, chegada Mari, isso é para 12 mil pés, o ajuste no 0, 1 no 3, autorizado final ILS, informe estabilizado. Identificou 10, 2 mil, Mari, informe estabilizado, 8 no meio. controle com o 8 no 6, vai atingir 5.000. Autorizado 2.000 e a final de elétrico, o gol no 8 no 6. Sim, está descendo agora para 2.000, 8 no 6. Gol no 8 no 6, completa a final ILS, chama agora a torre, frequência 1 no 8 desse momento, até o meu posto. 18 no 6, boa, o gol 8 no 6. Salvador, uma boa, 8 no 6, final, estabilizado. Gol no 8 no 6, tô no visual, cheque trem, baixado, travado, sem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso na 10, 8 no 6. Sono 8 no meio, no solo 09, livra à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 05. Alfa Juliette 05, 8 no meio.